Solo. Positivo, alto e claro, senhor. Autorizado, inicial reboque, reporte para ingressar no pátio principal, Golfo Uniforme Lima. Obrigado, inicial reboque, reporte na Juliette. Reporte na entrada do pátio principal, ok, para ingresso no mesmo, agilizando a medida do possível. Ok, senhor. Controle Salvador, bom dia, General 9970. Hotel Juliette Serra, Sônia Torre, 11895. 11895. General 9970, bom dia, contato radar, Botaru Niva 340, autorizado direto o Cosmo. Ok, 3340, direto o Cosmo, muito obrigado. Aparelho 2223, autorizado direto Vitória da Conquista. Coroa de Conquista 2, 2, 2, 3, obrigado. Hotel Juliette Serra, ciente, informe para o Tapuã, se ele espera ter o tráfego instrumentos para a ficha 10, será autorizado após o tráfego, ok? Depois do pátio principal. Fox, ajuste 1015, 290 graus com 4 nós. Continua a aproximação, pista 10. Torre Montinho, 649, ponte espera no zero pronto. 649, autorizada a linha de decolar, pista 10, 290 graus, 4 nós. Linha de decolar, pista 90 agora, 649. Rota do plano, nível de voo 230. Decola da 197, primeira curva à esquerda, no perfil da subida Puca. Puca, transição Caju. Após Caju, DCT Mike Charlie Eco, após DCT Via Destino. Aciona 5551 no transponder e frequência do controle 120 decimal 8 Lima Papa Kilo. Correto, Lima Papaquilo, confirme o pátio que o senhor se encontra e pessoas a bordo. And call tower 11895. 1895, thank you, good day. Good morning, Papai, meu Fox, que é a 95015, no altímetro, boa viagem, Lima Papaquilo. Rotatory, 1560. Aqui, senhor, quando você está falando, eu vou mandar o Tulane. Agora com Recife 2881353, obrigado. Deixa eu falar. Reporte visual com tráfego final no zero. Reportarei visual. Número 649 aos 47-1208. 208, número 649. Fox, a Fox, pouso autorizado, pista 10, 290 graus, 049. 139, agora. Chato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Leda. Direto Leda, está presente, número 649. Juliette, o tráfego agora, posição 9 horas. Papai Serra, solo, prossiga. Azul 4981, bom dia, sono identificação, autorizado direto bom. Lista para 4 mil pés, ajustando 015. Quando bom dia, para 4 mil. Teste primeiro curva direita no perfil da subida Arbor. Aciona 5533, frequência do controle 120 decimal 8. Correto, com a Papacerra, confirma o POB e o pátio que se encontra. 62 é Graé, para acionamento, torre 118 decimal 95, ajuste 10095, é para passear, boa viagem. 4 graus, 4 nós. Hotel Juliano Centro, trem baixado, travado, iniciando a base para a cabeceira 3. 83, coordenação que se sol e reporte táxi. Nada mais travado, 783. Complete 360 and inform. Heavy deception, Shadow 17. I do that, 24. Federal 9970, chama o centro Recife, 12545 e alterne 12685. 2545, 2085, Federal 9970, muito obrigado, bom fim de semana. Obrigado igualmente. Fox é a Fox, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Ao estacionar a frequência livre, Hotel Juliette Serra, solo 50. Uniforme Lima. Uniforme Lima, prossiga. Bom, já aproximando o ingresso a Juliette. Prosseguir. Aguarde, Golf Uniforme Lima. Aguarde mais um minutinho, que irá ingressar o tráfego agora no pátio principal, pode ser autorizado. Obrigado, senhor. Fox é a Fox, autorizado ingresso na Juliette, contorno pátio principal, reporte na Lima novamente. Uniforme, que nem o Juan, Juliette, runway 17. Azul 4234 para pushback sonamento, pátio de carga, 5 Lima Fusão. Azul 4234, aguarde, número 2 no setor. Guarda. Salvador, Azul 2783, POB 67, 3 horas, autonomia, alternativa, Monte Claro, solicita o taxa. Golf Uniforme Lima prossegue até o portão 62, ok? Golf Uniforme Lima. Ok, Uniforme Lima ciente até o 62. Azul 2783, táxi autorizado via pátio 3, pós-pátio principal, táxi Índia. Pontos de espera pistando 0, torre 118 decimal 95, ajuste no 0, no 6, azul 2783, boa viagem. 16, 43, 18, 95, até daqui a pouco, 2783. Fox, Serra Fox, Lima, Mike, na Quebec, torre 118 decimal 95, Fox, Serra Fox. Azul 4234, pushback em coordenação, equipe de solo, reporte táxi. Autorizado, reporte táxi, 4234. aguarde para cruzamento. Tráfego na curta final no 7. Fala Salvador, só confirmando o 2783. Não tem condições de cumprir o perfil da Arbor. O nono zero até 15 minutos. Descubra o perfil inferior aqui. Sim. Salvador, Azul 2783, bom dia. Atmosfera da 0 pronto. Autorizado Azul, alinha e decolar pista no zero, vento variável com 3 nós, ajuste 1016. 16, alinha decorada 1 no 0, Azul 2783. Fox Bravo informa, ground at 55, could you confirm the info? Okay, you'll be about that. Your taxi, Fox Bravo Uniform. Tudo na sequência está autorizado, eu estaciono na frequência livre. 25 minutos, alternamos Maceió. Taxi autorizado, via pátio, Índia, ponto de espera, torre 118.95, 1016 notímetros, azul para 234, boa viagem. Obrigado, pátio, Índia, vai chamar 1895 no ponto de espera da 10. 1015, 4234, azul. Olhe ao Golfo Uniforme Lima na meia dúzia, considere reboque encerrado, pista livre, senhor. 7, Golfo Uniforme Lima, bom dia. Bom dia. Autoriza passar a posição Tuna acima de 2000. A Livre, azul 4981, desça agora para 3000 pais, ajuste na 096. Para 3000 na 095, claro. A 016 agora o ajuste. Ah, 1-0-1-9. Azul, decola 5-7. 1-2-0-8. 0-8. Oi, Salvador, Azul 2783, bom dia. Azul 2783, bom dia, contato radar, suba sem restrição para o nível 160, autorizado direto Arbor. Sem restrição a 160, direto Arbor, 2783. Torre Salvador, bom dia, Azul 4234, próximo ponto de espera, pronto. Quem foi Azul 4234? Afirma, próximo ponto de espera, pronto para decolagem. Autorizado, a linha de decolagem pista no zero, vento variável com 3 nós, ajuste 1016. 1016, a linha de decola da 10, Azul 4234. Azul 4981, desça para 2000 pés, autorizada a sinal ILS, reporte estabilizado. 2000, autorizada a sinal ILS, reportará estabilizada, 4981. Information correct, stand by copy. Stand by copy, do you have our departure? Confirm, sir. Do you have our departure, Purdue? Departure will be Conde, okay? Conde. Conde, roger. Thank you. Waiting for a copy of Azul 2792. Bom dia, Lima, Papa Kilo. É a 2. Papa Kilo, ciente do acionamento Chimprão para o táxi. Azul 4234, decolou 00, chama o controle em 1120, decimal 80. 2080, Azul 4234, boa. Controle Salvador, bom dia, Azul 4234, cruza mil pés. Azul 4234, bom dia, contato radar, suba para o nível 350, sai da PUCA. Boca 350, Azul 4234. Em São José na Vendor Alfa, mantendo condições visuais, o ajuste no 016, via corredores, reporte na rotatória visual com campo autorizado 1000 pés. Bom dia, Papa Papa Eco, Papa Sierra. Ciente do acionamento, chame pronto para o táxi. Estabilizado em ILS, o azul 4981. Azul 4981, complexo sinal de chame a torre, 1-1895. 2-1-9, obrigado. 1-1-8-9-5. Azul 2796, pronto, quanto? Estou 4981 na escuta da torre. Prossiga. Salvador para João Pessoa, 170, nível autorizado, via Golfo 677. Decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Conde. 1208, controle, acione 0275, responda. 7-0 para Aracaju, decola da 1-0, curva esquerda, perfil da Conde, via Golf 677, controle 1208, transponder 0275, azul 2790. Correto, chega para funcionamento. Azul. Firmando 04 no POB 5 de autonomia em Natal, Lima para Paquilo. Lima Papaquilo, ajuste no 016. Reporte no ponto de espera. Viu de formação, proa 040, à esquerda da rota. Tente de dividir, azul 4234, informe quantas milhas? 35 milhas, azul 4234. Alfa Paquilo, a Lima Tempo, Sono 7. Azul 4234, após desvios autorizados direto Aracaju. Após direto Aracaju, Azul 4234. Obrigado. Papa-Sierra, prossiga. Gente, entende, é, no pátio do Graé, confirme, é Papa-Sierra. Azul 4981, solo 05, direito no 211. 211, até mais, Papa-Sierra. Solo Salvador, Buenas Azul 4981 e está livrando via Eco. E Alfa Juliette, botão 2. Alfa Juliette, 22, Azul 4981. Azul 2773, Recife solicitou que mantenha a saída e está autorizado nível 200. Saída 200, 2773. Aquilo, aguarde para decolagem. Azul 4234, Sanagaro Centro Recife, 12685 e alterne 12545. 2685, alternando 2545, Azul 4234. Opa, aquilo, decolou 08, chame o controle 1208, bom voo. 208, obrigado. Controle Salvador, bom dia, o Papatango Lima, Papaquilo, decolado na sua escuta. Papatango Lima, Papaquilo, bom dia, contato radar, suba para o nível 230, autorizado direto PUCA. 230, PUCA, aquilo. Papatango Lima, Papaquilo, confirme a altimetria? Tá passando 910, meu Deus. Eu tô recebendo aqui, cruzando 045 em descida. Eu vou fazer o check de equipamento. Azul 2783, está no centro Recife, 1288 e Alterne 1353. Poderia confirmar 2783? Afirmo, Azul 2783, está no centro Recife, 1288 e Alterne 1353. 2883, bora. Papa Serra, confirme PLB. É Papa Serra, ajuste no 016, reporte no ponto de espera. Gente, 05, é Papa Serra. Papa Sierra, Lima, mantém-se 17, reporte pronto para decolagem. Eleva, 1208 controle, 5002 no transponder. Confins nível 360, Venâmbio Resolu 21, decolação no zero, curva direita na Arbor, transição Elefa. Controle 1208, transponder 5002, é o gol no 095. Procedimento correto, chama para posicionamento. Controle Lima Papaquilo. Prossiga Lima Papaquilo. Solicita desvios à esquerda da rota devido a formações. Gente, livre desvio Lima Papaquilo. Poderia coordenar por hoje Olinda por Lima Papaquilo? Aguarde a coordenação. Passando Lima Papaquilo, após o desvio, foi autorizado direto para Aracaju pelo centro Recife. Direto para Aracaju após o desvio. Controle da natura da rotatória, visual com capo, em Vila Verão. Tem, sim, Vila Verão, se chama a torre 1895. 1895, em Vila Verão. Sane 3304, está indo. Sane 3304, bom dia, sua identificação, autorizado, chegada a Bonfim. Desça para 4000 pés e ajuste a 0 no meio. 4000, tá, terceira. Índia November Alpha, reporte na curta final no 7. Reporte na curta final no 7, Índia November Alpha. Eco Papa Serra, decolou 15, chama o controle 1208, bom voo. 1208, bom serviço. Controle Salvador, bom dia. Eco Papa Serra, decolado 17, perfil Arbor. Eco Papa Serra, bom dia, contato radar, sigo para o nível 200, sai da Arbor. 200 na Arbor, Eco Papa Serra. This is 0083, bom dia. Bom dia, ready for copy? Ready to copy, Eurobat 083. Salvador Tio Sierra, Charlie Eco Lima, clear flight level 400, via up is 010, after flight conforme a flight plane route. Take off runway 10, right turn, dial departure, after dial fly Leda, after Leda, motiva transition, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa. 1-2-0-18, Salvador departure frequency. And stand by for squawk. Yeah, okay, Autobahn 083 is clear to destination. Sierra Charlie Echo Lima, flight level 400, runway 10, dial departure, runway heading at the turn right, dial. Leda, then Mosta, after departure 120.8, and say again the scope for Aeroba 083, please. Your first array is up as 110, and in departure is dial, after dial fly Leda, after Leda fly Mosta, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alpha, and scope stand by a minute. Okay, number 210, dial, Leda, Mosta, stand by for now, squawk, Aeroba 083, Salvador Ground. North Europa 083. Squawk 5541. 5541, Squawk Europa 083. And we are fully ready on a stand 11. Are you ready? We are fully ready, a stand 11 for pushback and interrupt. Clear, watch for taxi, Europa 083. Taxi, report to Livrand. Salvador do Lima, Papaquilo. Só Papaquilo, prossiga. Cidade coordenada para 270 Recife. Agora o centro Recife, 12685, ao CERN 12545 e solicite o nível. Afetivo, 12685, 0803. Just confirm your departure, Israel. Departure, Motiva Transition. Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alpha Transition. Spell it. Okay, confirm, dial. Departure, dial. Leda, Mota, Mike, Oscar, Tango, Victor, Alpha Transition, Aeroba 083. Thank you, muito obrigado. Direct report for taxi, Aeroba 083. Frequência livre estacionar Índia, November Alpha. 1-0. Decolada pistão no zero, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. 1-2-0-8, controle, 5-0-0-5, transponder. Autorizado Campinas, nível de voo 340 de Antônio Zulu 10, Dael, Leda, Motiva, saída 5-0-0-5, transponder 1-2-0-8, controle, Salvador Azul, 4-2-9. Chamando correto, chama de pushback, acionamento. Papa Serra, confirma Proideal para o destino? Proideal para o destino 242, Papa Serra. A Papapá Eco Papá Serra, Recife solicitou que mantenha a proa 260 por aproximadamente 80 milhas para evitar tráfego. 260 por 80 milhas para evitar tráfego, Papá Serra. A 3304, desce para 2000 pés, ajuste no 0 no meia, autorizada final ILS, reporta estabilizado. 2000, reporta no estável, tá? 3304. Ready for taxi. Alpha 083, approve taxi by April 1, India and Alpha, or hold point of runway 10, contact the tower, 118.95, QNH 1016. For runway 10, then 118.95, QNH 1016, And stay gated. Say again, taxis, taxiway, please. April 1, India and Alpha, old point of runway 10, contact tower, 18.95. April 1, India, Alpha, and then 18.95, Europa 083. Salvador, voo 095, para pushback, acionamento, posição 5. Após a passagem da Europa retaguarda, estaria de pushback no 5, chame para o ataque. Após a Europa retaguarda, chama de ataque, voo 095. Papapá Eco, Papá Sierra, chama o Centro Recife, 1288 e Alterne, 1353. Bom dia, sem identificação, autorizado direto ICAP, desça para o nível 050. Europa 083, clear to line up and take off runway 10, Indy 310 degrees, 02 knots. Clear for takeoff runway 10, Europa 083. Canalé 312, bom dia, sem identificação, autorizado direto ICAP, desça para o nível 060. Bom dia, ficou, né? 060 na frente, tá? 312. Tá, 3304. 3304, complete o sinal, chame a torre, 11895. 1895. Afirmo, 11895. Está na escuta de controle. André 304, continue a aproximação, aguarde pista livre. Guardado. Europa 083, confirm to tower, are you able to take off immediately? When it's 30 seconds, Europa 083. Okay, you have 30 seconds only, okay? There is another trap on final. Okay, copy that, Europa 083. O táxi gol no 095, 169 é morto, 2 horas e 45, a perna Galeão. POB? 169. Segue vinha aí de alfa. Mantenha a posição, aguarde. O 095, aguarde para o táxi, mantenha a posição. Mantenha a posição aguardando, gol no 095. Luna, 2 mil pés, 1096, reportaria estável. É, 98, Luna. 33, wind 273-040. Here for takeoff, Robot 083, immediately. 3304, vento 040 graus, 02 nós, aguarde pista livre. Aguardando. Azul 2796, ready for pushback and start-up. Air pushback, Ripple 3, report for taxi. I'll report for taxi, 95, prezado táxi, via IG Alpha, do ponto de espera da 1-0, torre 1, 1895, QNH 1-0, no meio. IG Alpha, ponto de espera 1-1895, 1-0-95, 16. Já 3304, vento 310 graus, 03 nós, livre pouso, pista 10. Livre pouso, 3304. Europa 083, airborne at 32, call 120.80, have a nice flight. Muito obrigado, 120.80, Europa 083, tchau. Bom dia, Salvador, Europa 083. Europa 083, bom dia, radar contact, contact level 400, fly direct to Leda position. Fly direct to Leda position, climbing 400, Europa 083, obrigado. Gol no 095, ali mantém, pista 10. Ali mantém no 0, gol no 095. Já 3304, solo 33, livre à direita, chame no 211. 211, informa o bando de urubus ali da taxiway da base aérea, no primeiro terça-feira. Ok, gente, vou informar os bombeiros, obrigado. Ok. Pra ponta não tem problema, decolagem que é. Gol no 095 na escuta da torre? Eu sigo. Informo que o tráfego que pousou anteriormente informou um bando de pássaros que poderá interferir na sua decolagem. Confirme intenções. Decola mesmo assim ou mantenha a guarda-revisão? Vai prosseguir na decolagem. Vai ficar com atenção. Gente, gol no 095. Aguarde para a autorização de decolagem. Guardando. service officer, 1 hour and a half. 64, press on board, open 18, myself. Azuchi 692796. Aprovei o teste, vai aí pro One, Easy and Alpha, o Road Point, só Bruno 10, contact to Tower, 1A-95, QNA 1016. 1-0, Juliette, CSN, chame pronto para o táxi. Alô, TAN 3304, Livó. Segue via Alfa, chame antes da Juliette, TAN 3304. Alfa antes da Juliette. Sename A3, Zona 2, cancelada as restrições de altitude, desça para 2.000 pés, ajuste no 016, autorizada final ILS, reporte estabilizado. Autorizado direto Duna. Guarda Duna, S2000, considera as restrições, autorizado ILS, reporte estabilizado no X-Ray, ouça 63, Zona 2. 8, bom voo. 208, muito bom dia. Controle, bom dia, Gol 1095, decolou na sua escuta. Gol 1095, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Elefa. Está presente, direita, direto Elefa, Gol 1095. Loop 4299, standby for pushback. Tower, good morning, Azul 2796, approaching, only point, 1-0. Azul 2796, clear to line up and wait, runway 10. Clear to line up and wait, runway 10, Azul 2796. 2798, Tower. Confirm 2796. Azul 2796, there is a flock of birds over the runway 10. Are you able to take off? Stand by. We are able for to take off. Okay. Azul 2798, clear to line up and take off runway 10. Wind 170 degrees, correction, wind is calm. Our call sign is 2796, okay? Okay, 2796, okay, the wind is calm. Roger, thank you, Azul 2796. Hotel Juliette, Sierra, ajuste no 06, reporte no ponto de espera. Corre Rio 9811. Rio 9811, continue a aproximação, agora de pista livre. Agora pista livre, 9811. Chewie, pode fazer. Pode fazer o teste, thank you very much, after the explaining with the pista que está dentro do Porto 99. Clear deviation, Europa 083. Clear deviation to the right, Europa 083. Q981, informa o bando de pássaros acima da pista 10. Livre pouso, pista 10, vento 290 graus, 02 nós. Possível, atenção ao 400. Hotel Juliette Serra, Lima, mantém pista 7. Azul 2796, airborne at 40, call 120.80, have a nice flight. 120.8, thank you, have a nice day. 133.25. That's correct. Torre Rio 989, você falou que está na pista ou do lado da pista, os pássaros? É no... um pouco à esquerda, ok? Mas o tráfego que pousou anteriormente, ele reportou que estava acima na pista, no próprio eixo da pista, ok? Acima. Ah, tá, ok. Já solicitamos a revisão, ok? Pois sim. Então, Juliette Serra, atente a possível esteira do Boeing 767-200 que pousou pistão no zero, após ser livre da colagem no 7, vento 360 graus, 029. Ground is moved for 2-9-9-1-0-8, pulls aboard, 4 hours and 30 minutes of injury. Alternate to get on pitch with that section. Vertex, Vairipro 1, Índia, and Alpha, or hold the points of runway 10, contact tower, 18-195, QN8, 1016. Right on Índia, join Alpha, and holding point runway 10, tower 18-905, as we for 2-9-9, good day. Passa direita do eixo da pista, próximo a taxiway Echo, bastante passa. Ah, ok, obrigada pela informação, Rio 98 no 1, no infraero já está indo verificar, ok? Sente. 8 no 1, seu solo 42, libra direito no 2 no 1. 2 no 1, ele foi aqui na Golfos. Sim. O 1095 está no centro Recife, 1288 e alterne 1353. Recife 288, confirme a alternada? Alterne 1353. 1353, muito bom dia.